Fecheiro 31, página 265, capítulo 15. Zelandoni continuava a embrenhar-se na caverna com a candeia elevada. Pela primeira vez começaram a ver o teto. Quando se aproximaram do final da passagem, entraram numa secção em que o teto era tão baixo que Jundalar quase raspou nele com a cabeça. A superfície da rocha era quase lisa, de uma cor clara, e estava coberta de pinturas de animais, delineados a negro. Havia mamutes, claro, alguns desenhados quase por completo, e outros em que se via apenas a forma característica do lombo. Apareciam também vários cavalos, um bastante grande, que dominava o espaço em redor, muitos bisontes, cabras selvagens e alguns rinocerontes. Ayla e Jondalar deambularam por ali, tentando ver tudo e dar-lhe sentido. É impressionante, comentou Jondalar. Sim, é mesmo, concordou a primeira. Não sabia que isto estava aqui, disse ele. Ninguém fala disto. Creio que aqui só vêm os Zelandónia. A muitos preocupa que as crianças entrem aqui à procura das pinturas e se percam, explicou a primeira. Sabes como os pequenos gostam de explorar cavernas. Mas já entraram aqui crianças. Nas passagens, à direita, perto da entrada, há marcas de dedos de crianças. E alguém pegou numa ao colo para que deixasse a sua marca no teto com os dedos. Vamos explorar mais? Questionou João Dalares. Não. Agora iniciamos o caminho de volta, informou a Zelandoni. Mas podemos descansar um pouco e voltar a encher as candeias. Ainda temos um longo caminho pela frente. Ayla amamentou a filha, enquanto Jondalar e a Zelandoni acrescentavam material combustível às candeias. Depois voltaram para trás. Chegaram à confluência, onde a larga passagem onde se encontravam desembocava na principal, e seguiram para sul. Pareceu-lhes que haviam caminhado muito, quando por fim alcançaram o lugar onde tinham parado para comer e depois viraram para o local onde os dois mamutes se enfrentavam. Querem descansar aqui e comer algo? Ou preferem deixar para trás a esquina acentuada? Indagou a primeira. Prefiro passar a curva primeiro, retorquiu João Dalar. Mas se estás cansada, podemos parar aqui. Como te sentes, Ayla? Posso parar ou continuar? O que a Zelandoni quiser, disse ela. Começo a ficar cansada, mas gostaria de deixar para trás este buraco úmido na esquina antes de pararmos, declarou. Depois de parar, custa-me mais começar a andar, explicou a mulher. Ayla notou que o lobo permanecia mais perto dela no caminho de volta e ofegava um pouco. Até ele começava a ficar cansado e Jonaila mais inquieta. Dobraram a esquina com extremo cuidado, sobretudo depois de Ayla e a Zelandoni terem escorregado um pouco na argila úmida. Superado o difícil ângulo, chegaram sem grande esforço ao desvio que antes se apresentava à sua direita e agora à esquerda, e a Zelandoni parou. Se ainda se lembram, disse ela, contei-vos que havia um lugar sagrado interessante ao fundo desse túnel. Podem ir vê-lo se quiserem. Eu fico aqui a descansar. Não sei se me apetece, contrapôs Ayla. Já vimos tanto que duvido que seja capaz de apreciar mais. É provável que regresse aqui, principalmente ficando tão perto da nona caverna. Gostaria de ver tudo, com olhos mais descansados. É uma decisão sensata, Ayla, concordou a primeira. Digo-te já que é outro teto. Mas neste os mamutes estão pintados de vermelho. Creio que devíamos comer qualquer coisa e eu preciso fazer xixi. Jondalar suspirou de alívio e procurou um canto escuro para se aliviar. Teria percorrido o corredor se as mulheres o desejassem, mas estava cansado e só queria sair dali. Naquele momento até prescindia da comida. Esperava um copo de sopa e um osso com alguma carne. Lobo também mastigava um pouco de carne. Creio que podemos comer a carne enquanto caminhamos, sugeriu Ayla. Mas guardem os ossos para o lobo. Vai gostar de os roer quando estivermos sossegados junto ao fogo. Apetecia-nos uma fogueira, comentou a Zelandoni. Creio que devíamos guardar as candeias quando se apagarem e usar as tochas o resto do caminho. Já tinha uma tocha preparada para cada um. João Dalar foi o primeiro a acender a sua, quando pararam perto da entrada do outro corredor à esquerda, frente ao primeiro mamute que haviam visto. É por aqui que se vai para o lugar onde estão as marcas dos dedos das crianças, disse a Zelandoni. Ninguém sabe o que significam. Muitas estão pintadas de vermelho, mas ainda é longe daqui. Não muito depois, Ayla e a Zelandoni acenderam as tochas. Mais à frente, Ayla pensou ver um assomo de luz. Quando o túnel virou à direita, viu essa claridade com toda a certeza, embora não fosse intensa. Quando por fim saíram da caverna, já o sol se punha. Tinham passado o dia a explorar a grande caverna. João Dalar amontoou lenha no círculo da fogueira e acendeu-a com a tocha. Ayla colocou o saco no chão e assobiou para chamar os cavalos. Ouviu um relincho ao longe e deslocou-se nessa direção. Deixa a bebé comigo, disse a Zelandoni. Andaste o dia todo com ela ao colo. Precisam ambas descansar. No dia seguinte, dormiram até tarde e não havia pressa de retomar a viagem. Mas a meio da manhã começaram a ficar inquietos e ansiosos por partir. João Dalar e a Zelandoni estudaram a melhor maneira de chegar à Quinta Caverna. Fica a leste daqui, a uns 2 dias de viagem, ou 3, se formos devagar. Creio que chegamos lá, se seguirmos nesta direção, informou João Dalar. Certo, mas parece-me que estamos um pouco mais a norte. E se formos apenas para leste, teremos de atravessar o Rio Norte e o Rio, lembrou a Zelandoni. Pegou num pau e desenhou umas linhas no chão. Se formos para o oeste, mas também um pouco para sul, chegaremos ao acampamento de verão da 29ª caverna, antes de anoitecer, e passaremos a noite com eles. O Rio Norte junta-se ao rio, perto da face sul da 29ª caverna. Podemos passar o rio a vau, entre o acampamento de verão e a face sul, e assim só teríamos um rio para atravessar. Ali o rio é mais largo, mas menos profundo. E depois podemos seguir em direção à Rocha do Reflexo e à Quinta Caverna. João Dalar estudou os desenhos no chão. E enquanto os observava, a Zelandoni acrescentou outro comentário. O caminho daqui até ao acampamento de verão está bem assinalado com marcas nas árvores. João Dalar apercebeu-se de que até aquele momento estava a pensar no modo como ele e Ayla haviam feito a viagem. A cavalo, com o barco redondo preso ao extremo do outro lado para a carga flutuar, não tinham de se preocupar com os rios. Todavia, com a primeira sentada no outro lado, que o Ini puxava, era pouco provável que este flutuasse, como tão pouco flutuaria aquele que Racer arrastava com os seus víveres. Além disso, seria mais fácil encontrar o caminho por trilhos marcados. Tens razão, Zelandoni, disse. Pode não ser tão direto, mas o teu caminho é mais fácil e pode fazer-nos chegar lá depressa. As marcas no trilho não eram tão fáceis de seguir como a primeira recordava. Pelos vistos, não passara ali muita gente nos últimos tempos. Renovaram algumas das marcas enquanto as percorriam para que fossem mais reconhecíveis para o viajante seguinte. O sol já quase se punha quando chegaram ao lar do acampamento de verão, também conhecido como Herdade Oeste, da 29ª Caverna, às vezes chamada Três Rochas, dando a entender as suas 3 localizações diferentes. Tinham uma organização social complexa e interessante. Outrora haviam sido 3 cavernas independentes que ocupavam 3 abrigos distintos, frente a uma ampla pradaria. A Rocha do Reflexo ficava virada para norte, o que teria sido uma grande desvantagem, não fora pelo que tinha para oferecer, que compensava largamente a sua orientação. Era uma enorme parede rochosa, com quase 1 quilómetro de comprimento e 80 metros de altura, com abrigos em 5 níveis e um vasto potencial para observar a paisagem circundante e os animais que passavam por ali em migração. A caverna chamada Face Sul era precisamente isso, um refúgio em 2 níveis, orientado para sul, que recebia luz abundante no verão e no inverno, e com altura suficiente para desfrutar de uma boa vista da planície. A última caverna era o acampamento de verão, situada no extremo oeste da planura. Oferecia, entre outras coisas, abundância de avelãs, e muitas pessoas iam ali apanhá-las no final do verão. Era também a que ficava mais perto de uma pequena caverna sagrada, à qual as pessoas que viviam nas imediações chamavam Gruta do Bosque. Como as 3 cavernas utilizavam as mesmas zonas de caça e recoleção, começaram a surgir conflitos. O problema não era que a área não abastecesse os 3 grupos. Além de ser rica, era uma importante rota migratória. Mas muitas vezes, 2 ou mais grupos de diferentes cavernas perseguiam o mesmo ao mesmo tempo. 2 caçadas, não coordenadas à mesma pequena manada migratória, anulavam-se mutuamente. E em mais do que uma ocasião, haviam afugentado os animais. Se os 3 grupos fossem atrás deles, cada um por sua conta, a situação agravava-se. Todas as cavernas de Landoni da região começaram a ser arrastadas para essa discórdia, quisessem ou não. Por fim, depois dos pedidos de todos os vizinhos e de árduas negociações, as 3 cavernas decidiram unir-se e passar a ser uma única, com 3 localizações, e trabalhar em conjunto para beneficiar da riqueza daquela planície. Embora de vez em quando ainda surgissem diferenças, aquela insólita organização parecia dar resultado. Como a reunião de verão ainda não terminara, eram poucas as pessoas na herdade oeste da 29ª caverna. Na sua maioria eram anciãos ou doentes que não podiam fazer a viagem e aqueles que ficavam a cuidar deles. Os presentes deram as boas-vindas aos viajantes. Raramente recebiam visitas naquela altura do ano, e como vinham da reunião de verão, podiam dar-lhes notícias. Além disso, os próprios visitantes eram notícia onde quer que fossem, e naquele caso, de grande interesse para os que estavam doentes. A 9ª caverna sempre mantivera boas relações com os habitantes das 3 rochas que viviam em acampamento de verão. João Dalá recordava-se ter ido ali em criança para ajudar a apanhar avelãs. Os que ajudavam na apanha recebiam uma parte e não pediam a toda a gente, mas convidavam sempre as outras 2 cavernas das 3 rochas e a 9ª caverna. Uma jovem de cabelo loiro e tez pálida saiu do interior de um abrigo e mirou-os surpreendida. — O que fazem aqui? Perguntou. E logo se corrigiu. Desculpem, não queria ser indelicada. Fiquei surpreendida de vos ver. Não esperava ninguém. Sombras escuras rodeavam os seus olhos. E Ayla achou-a triste e abatida. A Zelandoni sabia que era a acólita da Zelandoni da herdade do Oeste. Não te desculpes, disse a primeira. Sei que te apanhámos de surpresa. Acompanho Ayla na sua primeira viagem da Donnie, permite-me que te apresente. A primeira abreviou a apresentação formal e acrescentou: gostaria de saber por que ficou uma acólita para trás. Há alguém especialmente doente? Talvez não mais do que outros doentes daqui, que estão perto do outro mundo. Mas é minha mãe, respondeu a acólita. A Zelandoni assentiu num gesto de compreensão. Se quiseres, podemos examiná-la, sugeriu a primeira. Ficaria muito grata, mas não me atreveria a pedir. A minha Zelandoni ajudou-a quando estava aqui e deixou-me instruções, mas a minha mãe parece ter piorado. O seu mal-estar aumentou e não consigo ajudá-la, explicou a acólita. Ayla recordou que havia conhecido a Zlandoni do acampamento de verão no ano anterior. Como cada uma das cavernas das Três Rochas tinha a sua própria Zlandoni, decidiu-se que, se as três possuíssem voz decisória nas reuniões da Zlandónia, a 29ª caverna desfrutaria de demasiada influência. Assim, elegeu-se uma quarta Donier para representar todo o grupo, mas agia mais como mediadora, não só entre as outras três Zlandóni, mas também entre os três líderes, o que exigia tempo e uma grande habilidade para lidar com pessoas. As outras três Doniers chamavam-lhe coadjutores. Ayla recordou que a Zlandoni do acampamento de verão era uma mulher de meia-idade, quase tão gorda como aquela que era a primeira, mas baixa e com um aspecto afetuoso e maternal. O seu título era Zlandoni Coadjutora da Herdade Oeste da 29ª Caverna, embora de facto fosse uma Zlandoni de pleno direito e merecesse todo o respeito e prestígio inerentes à sua posição. A jovem acólita pareceu ficar aliviada por ter alguém que examinasse a mãe e, para mais, tratando-se de alguém com tantos conhecimentos e proeminência. Mas, ao ver que João Dalar começava a descarregar o atrelado e que a bebé de Ayla já se impacientava, disse: primeiro deverão acomodar-se. Saudaram todos os presentes, estenderam as peles de dormir, instalaram os cavalos num bom espaço aberto com muita erva e apresentaram o lobo às pessoas. Em seguida, a Zlandoni e a Ayla aproximaram-se da jovem acólita. De que padece a tua mãe? Inquiriu a primeira. Não sei bem. Queixa-se de dores de estômago ou de cãibras e ultimamente não tem apetite, explicou ela. Vejo que está a perder peso e já nem sequer quer sair da cama. Estou muito preocupada. É compreensível, disse a Zlandoni. Queres vir comigo vê-la, Ayla? Sim, mas primeiro tenho de pedir a João Dalar que fique com João Ayla. Levou a menina ao companheiro, que conversava com um homem mais velho, que não parecia fraco nem doente. Ayla supôs que estivesse ali por outra pessoa, tal como a jovem acólita. João Dalar ficou encantado por poder olhar por João Ayla. Ayla regressou ao lugar onde as duas mulheres a esperavam e seguiu-as até ao interior de um abrigo semelhante aos da 9ª caverna, mas mais pequeno do que a maioria. Parecia construído para albergar apenas a mulher que o ocupava. Não era muito maior do que a cama, com um pequeno espaço em redor e uma exígua cozinha e despensa. A Zlandoni parecia enchê-lo por completo, deixando pouquíssimo espaço para as duas raparigas. Mãe, mãe, chamou a acólita, tens visitas? A mulher gemeu e abriu os olhos e depois esbugalhou-os ao ver a enorme silhueta da primeira. Chevola? Disse com voz rouca. Estou aqui, mãe, respondeu a acólita. O que faz a primeira aqui? Mandaste chamá-la? Não, mãe. Passou por aqui e ofereceu-se para te ver. Ayla também veio, explicou Chevola. Ayla? Não é a mulher forasteira de João Dalar a que tem os animais? Sim, mãe. Trouxe-os com ela. Se te apetecer, podes ir vê-los mais tarde. Como se chama a tua mãe, acólita da herdade do oeste da 29ª caverna? Inquiriu a Zlandoni. Vachona, do acampamento de verão, a herdade do oeste da 29ª caverna. Nasceu na rocha do reflexo, antes de as três rochas se unirem, respondeu a jovem. Depois sentiu-se um pouco envergonhada ao dar-se conta de que não eram necessárias tantas explicações. Afinal, não se tratava de uma apresentação formal. Importar-te-ias que Ayla te examinasse, Vachona? Indagou a primeira. É uma curandeira muito hábil. Não, não me importo, sussurrou a mulher com alguma hesitação. Ayla ficou surpreendida que a primeira desejasse que fosse ela a examinar a doente. Depois ocorreu-lhe que o lugar era tão reduzido que possivelmente a corpulenta mulher tinha dificuldade em agachar-se ao lado da cama. Ajoelhou-se e examinou a mulher. Sentes alguma dor agora? Inquiriu ela. Tanto Vachona como a filha notaram o exótico sotaque de Ayla. Sim. Podes mostrar-me onde? É difícil explicar, é lá por dentro. Mais para cima ou mais para baixo? Por todo lado. Posso tocar-te? A mulher olhou para a filha, que por sua vez olhou para a Zlandoni. Ela precisa de a examinar, disse a primeira. Vachona anuiu com a cabeça. E Ayla retirou a coberta e puxou-lhe a roupa para cima, deixando o ventre à vista. Reparou de imediato que a mulher estava inchada. Pressionou-lhe o estômago, começando de cima para baixo. A Vachona estremeceu, mas não gritou. Ayla apalpou-lhe a testa e a parte posterior das orelhas. Depois aproximou-se e cheirou-lhe o hálito. Por fim, sentou-se nos calcanhares com um ar pensativo. Sentes um ardor no peito? Sobretudo depois de comer? Perguntou Ayla. Sim, respondeu a mulher com uma expressão interrogativa. E sai-te o ar pela boca com um ruído forte na garganta? Como quando se põe um bebê a arrotar? Sim, mas toda a gente arrota, argumentou Vachona. Isso é verdade, mas também tens cuspido sangue? Quis saber Ayla. Vachona franziu o sobrolho. Às vezes, disse. Viste sangue ou uma massa pegajosa nos teus excrementos? Sim, respondeu a mulher quase num sussurro. E ultimamente mais. Como sabes isso? Soube ao examinar-te, interveio a Zlandoni. O que fizeste para aliviar a dor? Inquiriu Ayla. O mesmo que faz toda a gente. Bebi infusão de casca de salgueiro, replicou Vachona. E também bebes muitas infusões de menta? Indagou Ayla. Tanto Vachona como Chevola olharam para a desconhecida com surpresa. É a sua infusão preferida, retorquiu Chevola. Seria melhor tomar infusões de raiz de alcaçuz ou de anis, indicou Ayla. E de momento devias parar com a casca de salgueiro. Alguns acreditam que, como toda a gente a toma, não faz mal, mas em excesso pode ser prejudicial. É medicinal, mas não serve para tudo e não deve empregar-se com frequência. Podes ajudá-la? Quis saber a acólita. Penso que sim. Suspeito que já sei o que se passa. É sério, mas há coisas que podem ajudar. Mas devo alertar-vos que pode ser algo grave e bem mais difícil de tratar. Mas podemos aliviar alguma da dor, acrescentou Ayla. Ayla olhou para a Zlandoni, que anuía ligeiramente com uma expressão de aprovação. Que tratamentos sugeres, Ayla? Perguntou. Ela ficou pensativa por momentos e em seguida respondeu. Anis ou raiz de alcaçuz, para acalmar o estômago. Tenho um pouco de ambos na minha bolsa. E penso que também tenho cálamo, que é muito doce, quase amargo, tão doce, que pode aliviar os espasmos. E há por aqui dente de leão de sobra para lhe depurar o sangue e melhorar o funcionamento das suas entranhas. Acabo de apanhar amor de hortelão, que purga o corpo de resíduos. E também apanhei a espérola, que faz bem ao estômago e sabe bem. Posso procurar mais raízes de erva benta, que usei para temperar no outro dia. São benéficas para os transtornos estomacais. Mas o que gostaria mesmo de ter era celidónia. Isso seria de grande ajuda. É um bom tratamento para qualquer um dos seus possíveis problemas, sobretudo o mais sério. A jovem olhou para Ayla com reverência. A primeira sabia que ela não era a primeira acólita da Zlandoni do acampamento de verão. Fazia pouco tempo que se juntara à Zlandónia e ainda tinha muito que aprender. E Ayla conseguia surpreender até a primeira, com os seus profundos conhecimentos. Esta virou-se para a jovem acólita. Talvez pudesses ajudar Ayla com a preparação de remédios para a tua mãe? Assim já saberás fazê-los quando nos formos embora, sugeriu a Zlandoni. Oh, sim, gostaria muito, disse a jovem, e mirou a mãe com ternura. Creio que com este remédio te irás sentir muito melhor, mãe.